pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast de fotografia. E hoje, o episódio número 24. E para aqueles que estão caindo de paraquedas aqui, essa é a continuação do episódio número 23, onde eu converso com o Alan Eli, conceituado, renomado, professor, ganhador de vários prêmios, enfim, fotógrafo de casamento do sul do Brasil. Então, por favor, parem por aqui, não continuem escutando, voltem ao episódio número 23, escutem a primeira parte, porque senão vocês não vão entender nada. E para aqueles que já escutaram o episódio número 23 e voltaram aqui para escutar a continuação, fico feliz que vocês tenham gostado e tenham voltado. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar, porque essa segunda parte ficou tão boa ou mesmo melhor do que a primeira, ok? E é isso, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Abraço! Do casal, do estilo do casal. Belezura. Aham, uhum, respondeu. Belezura, então mudando um pouco de assunto de novo agora, tá? Tranquilo. Eu fiz assim, ó. Você acha que a busca pelo conhecimento em gestão de vendas, comunicação e marketing são indispensáveis para o fotógrafo? Cara, hoje eu vou dizer assim, ó. Olha só como as coisas vêm a calhar. Hoje eu estava lá na Elasul, que é uma feira de fornecedores aqui no Brasil. E estava conversando com um dos fornecedores dos meus álbuns, né, o Luciano Zandoná, da GoImage. Já fiz uma propaganda, Luciano, não estou cobrando nada. Estava conversando com ele lá no estande da GoImage e a gente foi conversar, porque ele quer que eu faça workshops em Caxias, lá na região onde é a empresa dele. E nós começamos a conversar, e ele, Alan, eu gosto muito dos teus vídeos, não sei o que, que tu fala da importância disso, daquilo. E Alan, eu escrevi agora uma matéria para a revista Fox lá, que eu falava assim, a fotografia, ela tem quatro pilares, que é o quê? Todo fotógrafo de casamento, ele tem que ser organizado, ele tem que saber fazer um bom marketing, ele tem que saber se vender, e ele tem que, bom, organizado, um bom marketing, saber se vender, e agora esqueci o último, sacanagem. Mas era assim, organizado... Boa memória. Minha memória tá meio falha hoje. Ele pegou e fez o quê? Primeira coisa, tem que ser organizado, por quê? Tem que fazer backup, tem que marcar a data certa. Ah, agora eu lembrei, ele me falou que um fotógrafo de Caxias marcou a data de casamento para uma semana depois, e ele não apareceu no casamento. Então, primeiro fator, organização. Organização começa quando? Na agenda, quando fechou o contrato, e termina aonde? Quando terminou o backup de todo o casamento. Depois do coisa, o marketing. É importante ter o marketing porque tu precisa vender aquele teu produto. E para te poder vender, que é o outro pilar, tu tem que primeiro a pessoa chegar até ti, né? Ah, e outra coisa ele falou, além da responsabilidade e credibilidade. Então é responsabilidade, credibilidade, marketing e venda. O fotógrafo tem que dominar esses quatro pilares. Se ele não dominar esses quatro pilares, ele vai quebrar, né? Porque daí ele vai perder o eixo da empresa dele e vai quebrar. Então, assim, a responsabilidade, marketing, venda, credibilidade. Esses são os quatro pilares que ele tinha falado, que é importante saber. E o fotógrafo hoje, pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Hoje, o marketing, ele vem primeiro que a fotografia. Oh, mas eu não preciso ter fotos boas? Precisa. Mas se tu tiver fotos boas e não tiver um marketing excelente, as tuas fotos não vão ser vendidas. Então, é importante que as pessoas te conheçam. As pessoas, elas têm que te conhecer. Tu tem que criar mecanismos que as pessoas cheguem até ti e queiram comprar o teu produto. E o marketing é muito importante. Saber lidar com pessoas é muito importante. Eu diria mais, além do marketing, faça um curso de psicologia. Tá? Tu não precisa fazer faculdade de psicologia, mas leia livros de psicologia humana. Tu vai ver que alguns detalhes, às vezes, que tu acha que tu tá fazendo certo, tá fazendo errado e tá perdendo uma venda por causa disso. Isso é tão importante que eu até fiz uma pergunta com relação a isso. Eu coloquei aqui, ó. Tem quem diga que a capacidade de relação interpessoal, de se comunicar, de ser agradável e de ter simpatia é até mesmo mais importante do que o produto final. Você concorda? Já acabou de concordar, né? Concordo. cara, é muito importante, assim, eu vou te dizer que às vezes O casal, ele gostou das minhas fotos. Eu já tive assim, eu tive vários contratos fechados. O cliente chegou, sentou. Primeira coisa, quando ele chegou e sentou, eu pergunto: tá com tempo? Aí o cliente: ah, não tenho muito tempo. Tá, tudo bem, né? Quando ele não tem muito tempo, eu começo a tirar um pouco da minha apresentação. Porque minha apresentação começa como? Eu começo mostrando interesse pelo casal. Tá, como é que eu mostro interesse pelo casal? Eu pergunto pra eles: ah, tudo bem? Vocês vão casar onde? Ah, a gente vai casar na Santa Terezinha. Ah, ótimo, é um lugar lindo. Ah, e a recepção vai ser aonde? A recepção vai ser no Party Room. Ah, outro lugar lindo. Vocês vão fazer como? Vão fazer buffet? Já pensaram na decoração? Não, a gente tá vendo foto primeiro antes de pensar nesses outros detalhes. Não, ótimo, mas se vocês quiserem alguma dica de iluminação, de como posicionar mesa, já definir o número de convidados? Ah, sim, vamos ter 200. Ah, não, 200 é excelente. Se eu conheço o lugar, eu já vou dando dicas para eles. Isso vai mostrando interesse, vai mostrando que eu não quero só botar a mão no bolso deles. Eu quero ser um acrescentador no casamento deles. Mas então, quando eles não têm muito tempo, a gente meio que pula essa situação. Porque essa situação normalmente leva em torno de 30, 40 minutos só nessa conversa sobre o casamento. Porque eu converso sobre o casamento e sobre eles. Para depois falar de mim. Às vezes eu nem falo de mim, eu só mostro o meu álbum mesmo. Então a gente conversou, quando não tem essa coisa, eu já me apresento: ó, tudo bom? Meu nome é Alan, prazer em recebê-lo aqui. Vamos sentar aqui, vocês aceitam um café? Ah, sim, tá, beleza, vou lá, pego o café, sirvo. Vocês não querem? Ah, tudo bem, então tá. Começo a mostrar os livros, mostro os livros, falo por que, que esse livro é o que é, tadadá, pum. Aí o que aconteceu? Eles olharam, pediram meu catálogo, eles já tinham recebido por e-mail, mas eu mostrei também ao vivo pra eles verem: ah, esse álbum aqui é qual? Eu falei: ah, esse álbum é tal, tá. 20 minutos depois eles: ah, então tá, muito obrigado. Estavam se levantando. E cara, quando eles falaram muito obrigado, eu senti: bom, não vou vender. Sim. Quando eu senti: bom, não vou vender, eu falei: bom, eu tenho que criar algum link pra fazer essa venda. Sabe qual foi o link? Cachorro, cara. Né? Eu tenho 9 cachorros aqui, né? Na época eu tinha 10. E a noiva, assim, quando ela tava levantando, tocou o celular dela e o papel de parede do celular era a foto de uma cachorra. Beleza. Cara, eu não pensei duas vezes. Eu falei: bah, que legal, vocês gostam de cachorro. E ela no celular, e ele falando: ah, sim, a gente gosta, a gente tem a Estela, que é a nossa filha, não sei o que, tarará. Eu falei: bah, que legal, eu tenho 10, não sei o que. Ele disse: pô, 10? Aí quando eu falei que eu tinha 10, ele já sentou de volta no sofá. Aí, cara, a gente começou a conversar, a gente conversou sobre cachorro, a gente conversou sobre banco, porque eu sou formado em economia, eu não sou formado em economia, eu fiz até o 6º semestre. E eles são formados em contabilidade, então a gente conversou sobre banco, sobre finanças, sobre várias questões. Eles iam sair com 20 minutos de reunião, eles saíram 2 horas e meia depois disso. A gente ficou quase 3 horas conversando sobre N assuntos. E no final da conversa, ele falou assim: Alan, pois é, a gente já tá atrasado nosso outro compromisso, né? Ah, mas tava tão legal o papo contigo. Ah, vamos combinar de novo de marcar um outro dia. Mas assim, antes da gente marcar, tu pega e me manda por e-mail o teu contato pra gente fechar o contrato. É. O relacionamento é muito mais importante do que... Cara. E aí que tu agrega valor ao teu produto, né, cara? Exatamente. O cliente, ele tem que comprar... Primeiro ele tem que comprar a tua imagem, né? Porque é tu que vai acompanhar, né, todo o desenrolar do casamento. Quando a noiva estiver indecisa: Alan, eu coloco movie ou coloco mais luz cênica no casamento? Aí tu vai falar pra ela: não, acho que tu deve colocar mais luz cênica e deixar só 2 movie. Tu vai participar de todos os processos. Alan, tu prefere luz ou flor? Daí eu falei: olha, por mim eu prefiro luz, mas tu que sabe. Ah, não, então eu vou colocar luz. Então tu acaba passando todos os processos do casamento. Né? Sim. Então tu acaba se tornando quase que um confidente do casal. Então é importante eles terem essa sintonia contigo, porque eles vão te indicar depois. Eu tenho casais que eu fotografei há 2-3 anos atrás, e assim, vai um amigo casar, eles falam assim: não, primeiro de tudo, fecha o contrato com a Alan, depois tu vai ver o resto. Então, e assim, isso é muito importante. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui o dia do casamento, assim, pra noiva e pro noivo, é extremamente estressante, sabe? Sim, é sim. Um dia que é extremamente, extremamente estressante pro casal, assim. E o fotógrafo é como se fosse um amigo, porque tu tá ali do lado, né? O tempo inteiro, a né, gente, cara? A gente vira, além do amigo, um psicólogo, né? Exato. Eu já fotografei uma noiva que ela passou na igreja antes. E era uma noiva, assim, que ela até foi bem início da minha carreira, foi lá por 2008. Ela não tinha muito dinheiro para investir em decoração e pegou a decoração de uma amiga, da prima, não sei de quem. E ela passou na igreja para ver a decoração antes. E a decoração não era nada do que ela tinha contratado. Ou seja, eu cheguei no dia da noiva e ela tava chorando. Aí eu fiz a burrada de perguntar, ah, fulana, por que tá chorando? Daí ela começou a chorar mais ainda. Ai, minha decoração tá horrível, não sei o quê. Eu falei, não, olha só. Pensa que hoje é o dia de felicidade de vocês. Se a decoração não ficou exatamente jeito, queria paciência, mas o importante é o amor. Vamos celebrar o amor de vocês hoje. Vamos celebrar a alegria. Hoje vai, todo mundo veio pra ver vocês, então vamos pra frente. A decoração ela não tá assim uma coisa feia. Tá legal, tá normal, só não tá justamente como tu queria, mas eu acho que tá muito bonita. Não precisa ficar te preocupando. Ah, eu achei horrível. Eu falei, não, esquenta a cabeça. Tu tá linda, é o que importa. Aí, entendeu? Tu acaba passando por um pouco de psicólogo, confidente pra noiva e um ombro amigo em alguns momentos, né? Então é muito importante essa identificação com o fotógrafo. Inclusive, isso tem muito a ver com uma pergunta que eu tinha feito, que já era pra ter feito antes, mas eu acabei pulando umas. Que era assim, o que é mais difícil, conseguir agendar um casamento ou fazer as fotos? Que tem muita gente que pensa, ah, é difícil a técnica, fazer foto, não sei o quê. E isso é a parte fácil, sabe? Tipo, ir lá e fazer a fotografia, isso é a parte fácil. O difícil é tudo isso que tem por trás, né, cara? Que é tipo essas relações interpessoal, de tu conquistar o casal, de tu fechar com o casal. Sabe, fazer amizade e tudo isso, né? É, eu digo assim que o fechamento de contrato é uma arte, né? Não é uma arte que eu domine ainda 100%. Porque pelo número de pedidos de orçamento, eu deveria continuar fechando 50 casamentos por ano. Mas nem é meu intuito fechar 50, mas enfim. Vender é uma arte, cara. 50 vender por ano daria o quê? Um por semana? Um por semana, né? A qualidade de vida iria ir pra água abaixo, né? A qualidade de vida ia pra água abaixo, mas o bolso, né, ia, ó. Ah, é. Não, mas também tu faz isso uns 2-3 anos, sei lá, tu te aposenta, né? Ah, não digo aposentar, porque aqui no Brasil os insumos são muito caros ainda, né? Pra mim, assim, tudo sai muito caro. Por exemplo, um álbum aqui, hoje eu fui buscar um álbum aqui, a média, um álbum basicão, o fotógrafo gasta em torno de R$1.000 pra fazer um álbum básico, né? Ah, que facada, né? É, então aí tu pega mais teus custos todos, então o custo se torna muito alto. Pra te ter uma ideia, assim, eu não vou falar quanto que eu cobro, mas eu vou falar quanto que eu gasto pra fotografar um casamento. Eu gasto pra fotografar um casamento e entregar um livro R$5.200. É o meu gasto, né? Então se o pessoal acha que, ah, eu tô cobrando aquele e eu tô ganhando muito. Não, pelo contrário, eu tô ganhando muito pouco. Porque o gasto é muito grande aqui no Brasil. Sim. É, porque tem imposto, tem o eu pago o contador, então tem todos aqueles gastos que vão diluindo o nosso lucro, né? Então é bem complicado. Mas tu tem estúdio? Tu não tem um estúdio, né? Eu não faço foto em estúdio. Eu digo estúdio que eu me refiro assim, eu não sei nem qual é a palavra. Escritório? É, um escritório. Eu tinha um escritório até ano passado, mas eu, como eu mudei a minha filosofia de vida, hoje eu tirei o estúdio. Imagina, eu tinha uma estrutura que eu gastava R$X mil todo mês e eu tirei aquela estrutura. Né? Hoje, a minha edição toda é aqui em casa. Né? Eu tomei a sala da minha casa para fazer a edição. Por que que eu optei por isso? Para ter maior qualidade de vida. Hoje, por exemplo, se eu tô cansado, se tô com dor de cabeça, eu termino a minha edição, vou deitar. Né? Eu vou pra cama, tomo um banho, sei lá, faço alguma coisa e vou. Mas claro, quando eu tô no pique, eu vou até as 4 da manhã. Às vezes a Jaqueline fica puta na cara comigo, a Jaqueline é minha esposa. Uhum. Eu começo a editar 10 horas da manhã, almoço, tomo um café da tarde depois, mas eu toco das 10 até umas 4 horas da manhã, né, quando eu tô no pique, assim. Então às vezes ela fica puta na cara com isso. Mas em compensação, às vezes a gente vai no cinema na sexta-feira a 1 da tarde. Né? Então tem os prós e contras de não ter escritório. Beleza. E quais são 5 características positivas que um fotógrafo deve ter para se dar bem na carreira? 5 características positivas? É. Vamos lá. Pode falar minhas 5? Posso falar minhas 5 aí, depois não tem como dizer aqui. Eu anotei 5 aqui. Perdão. Pode falar. Não, que aí eu não posso dizer que eu te copiei, né, cara, se falar também. Ah, sim, desculpa. Mas eu vou te ferrar, né, cara, porque... uma opção a menos pra ti. Não, eu deixo tu copiar, fica à vontade. Eu botei assim, ó. Ética profissional. Sim. Humildade. Paciência. Dedicação. E planejamento. É, tu me ferrou mesmo. Não, pode copiar, velho. Pode copiar, na boa. Cara, já que tu passou isso, eu vou passar pelo bom, tu falou ética profissional, é uma coisa muito importante. Não só ética com o casal, tem que ter ética também com o concorrente, né? Com o colega. Eu gosto de chamar de colega, não concorrente. Mas vamos lá, se eu fosse enumerar, eu colocaria responsabilidade. Aparência, tá? A gente tem que estar sempre bem arrumadinho quando for atender um cliente. Responsabilidade, aparência, humildade é uma coisa muito importante, porque pra te poder crescer na carreira. Aprender, tem que ser humilde pra. Oi? Pra poder aprender. Senão a pessoa. Exatamente, tem que ser humilde pra poder aprender com teus erros, né? E melhorar o teu trabalho. Né? Vamos lá então. Responsabilidade, humildade, aparência. Pois é, eu tô tentando não te copiar, mas vai ser difícil. Não, vai na feca. Planejamento, eu tenho certeza que é um que tu vai... Cara, planejamento total. Eu acho que assim, a minha carreira ela só deslanchou porque eu fiz um planejamento bem feito dela. Né? Coisa que eu não fiz nos primeiros 2 anos. De 2007 a 2009 eu não fiz planejamento nenhum. E eu quase fali em 2008, né? Tu investe muito em marketing, não? Cara, hoje menos. Mas eu investi porrada antes. E teve resultado? Cara, não vou dizer que teve resultado imediato, mas assim, o meu nome... Assim, tu não podia dizer alguém que ia casar aqui em Porto Alegre em 2008 que nunca tinha ouvido falar de a Lei Lincoln, né? Que nem tinha uma... Então tinha tu teve um bom resultado, né? Não tem o que reclamar, pô. Mas foi aquela coisa, eu investi X e ganhei a curto prazo 1/5 de X, né? Mas a longo prazo, meu nome com certeza ficou muito forte, né? Tanto é que hoje, assim, vamos dizer 50%, não vou dizer 50%, mas, sei lá, 30% das noivas que vão casar, ou já pediram meu orçamento, né, e já sabem, ou alguma amiga já sabe meu orçamento, já passou pra elas, elas acabam nem pedindo, mas elas me conhecem. Tanto é que às vezes eu vou fotografar um dia da noiva, e aí tô lá fotografando a minha noiva, daqui a pouco tem uma outra noiva que ela me cutuca e fala assim: tu que é o Aleli? Aí eu, ah, sim, prazer, tudo bem? Ah, prazer, eu sou a fulana, não sei o que, eu pedi um orçamento pra ti. Ah, legal, pelo visto não fechou comigo, né? Ah, é, pois é, não fechei. Mas então... quer ver uma coisa agora, tu vai dar risada. Ontem eu tava conversando com um rapaz, né, que se ofereceu pra me ajudar na edição do podcast, né, porque ele entende bastante de edição de som, esse tipo de coisa. E eu falei, ah, casualmente amanhã, porque ele tá começando também a fazer fotografia de casamento, tá? Ele tá começando a fazer fotografia de casamento, então eu tive a ideia, o Mikael, não sei se é Michael ou Mikael agora também, sim. Enfim, e aí eu pensei, pô, talvez seja uma boa ideia trazer ele aqui, né, porque já que ele tá começando, então ele poderia ser o cara que ia fazer a pergunta, né, isso é diretamente relacionado com o cara, né, meu, e aí eu falei assim, ah, então amanhã eu vou conversar com Alan Eli e tal, né, ele é um fotógrafo lá de Porto Alegre, eu conheço ele, deu, pô, o cara é de São Paulo, velho, te conhecia, cara. Isso é bacana, tá? Vê, né? Assim, hoje com a internet a gente consegue atingir muitas pessoas, isso que é o bacana, né? Por exemplo, o Facebook é uma ferramenta fantástica, o Google, né? Até agora eu parei de fazer o céu, antes eu fazia bonitinho meu Search Optimization, sei lá como é que chama essa porcaria, né? Pra deixar o meu site sempre nos primeiros lá do Google, eu parei um pouco de fazer isso e meu site caiu. Mas quando eu tava em primeiro no Google, ali nas primeiras posições, cara, era orçamento, assim, ó, 5 a 10 todo o dia. Era uma coisa louca, assim, de pessoas pedindo orçamento, porque elas acabavam entrando, conhecendo, pô, legal, achei legal, não conheci esse cara, pô, tá aqui no Google, vou ver. A pessoa entrava e vivia. Cara, hoje, assim, muita coisa boa aconteceu pra mim por causa da internet. Ah, sim, as listas amarelas, né, cara, de hoje em dia. É, exatamente, cara, bem dito, as listas amarelas e que custa 1/5 do que as amarelas custam, porque eu já anunciei também na Listel, nessas... Existe ainda? Existe, cara, existe. E, mas quem que usa, cara? Porque a internet... Sei lá, mas eu fiz em 2008 e teve um retorno legal. Só teve um problema que escreveram topografia em vez de fotografia. Putz, aí mudou, né? Vamos, eles colocaram lá fotografia de casamento e no meio botaram topografia, que eu não entendi por quê, mas enfim. Aí o pessoal me ligava, ah, olha só, eu tô na rua tal, tal aqui, eu preciso de um fotógrafo. Eu falei, não, meu amigo, a gente faz é fotografia, não topografia. Ah, mas vocês estão aqui na parte de topografia. Eu falei assim, vai ver na parte de fotografia que a gente também tá. Então, aconteceu isso, era uma coisa bem engraçada. Até consegui depois, até o noivo acabou sendo meu cliente, mas foi por acaso, que ele tava no Listel também e a pessoa me ligava e eu falava, não, olha, não sou topógrafo, mas o cara abaixo é. Entra em contato com ele que vai conseguir. E tu vê, 2 anos depois ele acabou me contratando pro casamento dele. Não sei se tem a ver, não sei se ele... Até perguntei pra ele, ele falou que não lembrava de nenhum fotógrafo indicando ele, mas enfim, né? Então são coisas engraçadas que acontecem na vida do cara. Bacana. E tu fechou os 5 já ou não? Que agora até eu me perdi aqui. 5 o quê? Desculpa. Cara, 5 características. Cara, eu tenho memória de peixe, tá? Eu tenho esse grande problema. Tanto é, cara, é uma coisa muito engraçada. Eu falo demais, velho. Eu falo demais. Tanto é que a gente já tá com 1h20 de podcast. Eu não sei quanto tempo era de podcast. Não, cara, depois eu boto tudo, não dá nada, não. Ah, tem... Beleza. Ah, o papo tá bom, vai que vai, né? Então, assim, ó, cara, eu falo muito. Só que eu tenho uma memória, assim, ó. Eu falei da pessoa. Cara, achei sensacional aquele teu pensamento, Del. Qual? Qual deles, né? Cara, eu falei isso. Ah, legal, cara, vou usar isso, né? É, tu não pode mentir, né, cara? Tu não pode mentir, né, nunca, né? Não, mentir eu não minto, eu só esqueço mesmo que eu falei. Mentir eu não... Então, cara, várias, que nem o momento é o único, o registro é eterno. Cara, eu falei isso pra um amigo meu, e ele ficou com aquilo na cabeça, e ele chegou pra mim assim, Alan, eu posso usar teu slogan? Eu falei, que slogan, cara? Ah, o momento é o único, o registro é eterno. E aí eu falei, esse slogan é meu? Sim, cara, tu falou pra mim, a gente tava conversando e tu falou. E eu falei, puta merda, pior que esse slogan é bom, velho. É bom, vou anotar, né? É, daí, cara, eu botei esse slogan e comecei a usar, e ele também começou a usar, daí ele colocava lá. O momento é único, vírgula, o registro é eterno, por Alan Eli. Eu achei sensacional isso. Várias coisas que às vezes eu falo, eu esqueço. Tanto é que hoje, toda palestra, minha esposa grava, né? Pra mim lembrar depois o que eu falei. Ou até se eu quero publicar alguma coisa, eu tenho, porque eu falei que às vezes eu saio com umas frases legais e eu esqueço. Que nem eu tô montando agora a minha apostila, né? Aí o que eu faço? A apostila dessa, do A Trilha para o Sucesso, esse workshop maluco que eu vou fazer pelo Brasil. Cara, eu tô montando a apostila, assim, eu tô dirigindo, aí daqui a pouco me surge uma ideia. Se eu não anotar isso aí, velho, pode ter certeza, eu vou esquecer. Ah, certo, é eu também, a mesma coisa, então, eu ando com um bloquinho, uma folha de papel no bolso e uma caneta, cara. Hoje, pra não ter problema de acidente, eu faço o quê? Eu deixo o iPad ali, ou o iPhone, ligo o gravador e falo a ideia, entendeu? Ah, isso é bom. Aí não precisa anotar, eu pego e falo a ideia, ah, eu tive a ideia de fazer isso, isso e isso, pum, beleza. Gravei, aí quando eu chego em casa, eu vejo que eu tenho as anotações, ouço a anotação, passo pra apostila e vamos embora. Assim que eu tenho feito hoje pra criar. Até porque, assim, às vezes Você tá vendo um filme, que nem eu gosto muito de ver filme. Eu tô em casa vendo um filme, pum, surgiu uma ideia. Cara, batata, eu pego o meu iPad e se eu tô podendo escrever, eu escrevo, senão eu falo. Ah, olha só, a ideia legal desse filme aqui em falar sobre dinâmica de trabalho, pum. Aí eu vou fazendo assim que eu vou criando, né? Mas acho que eu já fugi completamente e não dei as cinco importantes. Vamos lá então de novo. Não, acho que tu falou as 5, cara. Acho que eu falei? Mas vai de novo, se tu se lembra ainda da 5. Não vou lembrar, mas é responsabilidade, humildade, boa aparência. Eu vou fazer uma cola, cara, eu acho mais fácil. Deixa eu puxar minha apostila aqui, aí eu te dou mais características. Por isso que eu uso a apostila, senão, se eu dependesse da minha memória, desculpa o palavreado, eu tava fudido. Sabe que esse negócio de anotar, às vezes eu me estrepo, né, cara? Porque às vezes eu tenho uma ideia, cara, só que é na hora que eu tô deitado na cama. E eu não consigo, eu não vou levantar pra fazer uma anotação, só que eu não consigo pegar no sono, cara, também. Sim. Sabe? Porque eu fico com aquela preocupação, caralho, não posso esquecer. Aí tu não pode e acaba esquecendo, né? Bem assim, cara. Cara, eu vou achar. Enquanto isso, vai falando aí, vai falando comigo. Não, tranquilo. Cara, mas... Bom, é que eu não me lembro também, né? Cara, humildade, responsabilidade, boa aparência. A responsabilidade aí vai entrar em vários fatores, né? Mas então vamos colocar os 3 eixos, então. Responsabilidade, boa aparência e humildade. Acho que com isso o cara consegue crescer tranquilamente na carreira. Belezura, então. Vamos pra próxima. Vambora. você acha da enxurrada de fotógrafos, e eu botei fotógrafos entre aspas, que está surgindo agora? Com a popularização da fotografia, você acha que sempre existirá mercado para fotógrafos? Ah, o que eu quis dizer aqui, eu acho que, eu não sei se ficou claro, que tipo, hoje em dia qualquer um compra uma máquina, bota no modo automático ali, sai fazendo foto e acha que é profissional, assim, né? E muitas pessoas que não estão preparadas para isso, mas acabam pegando trabalhos... Sim, entendi. Você tá falando dos não profissionais, das pessoas, dos... Chamados turistas da fotografia. Não vou dizer turistas, vamos colocar aventureiros da profissão, né? Cara, assim, os aventureiros eu vejo com maus olhos. Que aventureiro é o quê? É uma pessoa que comprou uma câmera, botou ela no pescoço e diz: eu sou fotógrafo. O que essa pessoa vai fazer? Ela não tem conhecimento técnico, não tem conhecimento prático. Ela vai acabar fazendo alguma besteira e vai acabar prejudicando. Não vou dizer toda a classe, porque não pode transferir para toda a classe o erro de algum. Mas vai influenciar muito na região dele. Os fotógrafos dessa região, eles não têm responsabilidade, por exemplo. Então, é complicado pessoas aventureiras. Mas, por um outro lado, eu tô vendo assim, que tem muita gente chegando que não se ateve só a comprar a câmera, né? Ele comprou a câmera, fez um curso básico, fez um curso especializado com um fotógrafo bom, ele foi atrás do conhecimento, ele lê livros, ele lê tutorial, ele procura na internet, ele vê fotos de fotógrafos. Esse cara, com certeza, ele vai se dar bem na carreira e vai ser um cara que, vai ser um cara que... Vai colher o que ele tá plantando e vai ser um cara que ele vai elevar o nível da fotografia na região dele, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vejo os aventureiros com maus olhos, mas eu vejo os novos que são encarnados, que estão dispostos a fazer alguma coisa diferente, com bons olhos. Eu acredito que sempre vai ter mercado para todo mundo, tá? Essa coisa assim de, o mercado tá saturado. O mercado tá saturado de advogados e só a PUC acho que forma 1.000 advogados todo ano aqui no Rio Grande do Sul. Então, sempre tem, cara, sempre tem. Claro, o que vai acontecer é o quê? Em vez de um fotógrafo que fotografava 50 casamentos por mês, que nem a gente tem estúdios aqui que fotografam 50 casamentos por mês, que é fulano de tal equipe, esses estúdios estão fadados a acabar. Por quê? O cliente está cada vez buscando a personalização. Ele quer o olhar do Antônio, ele quer o olhar do Alan, ele quer o olhar do Anderson, ele quer o olhar do Roberto. Então ele vai procurando isso, ele vai procurando o olhar que ele se identifica. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter fotógrafos que vendem um casamento por data e cada vez menos estúdios que vendem 50 casamentos por data. Eu acho que isso vai acabar mudando. Beleza. Mais uma então, mais uma pergunta. O que você acha imprescindível ter ou saber para alguém que está indo fotografar seu primeiro casamento? Qual o mínimo que ele deve ter de bagagem? Cara, aí que tá. Eu acho que... Bom, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. E aí acho que tu acabou até acho que misturando. Acho que o ter e o ser, do ter experiência e não, o ter ser... Ou saber, ter ou saber. Ah, tá. Ter ou saber. Então, assim, o cara pode saber todas as técnicas, mas ele não tem o know-how daquilo. Então é importante tu saber pelo menos como que funciona o ritual. Mas entre ter equipamento e saber técnicas, eu vou em saber técnicas. Mas entre ter experiência e só saber como é que funciona um casamento, eu prefiro ter experiência, né? Mas claro, às vezes a pessoa faz um casamento e com esse casamento ela já consegue adquirir experiência para fotografar todos os outros casamentos dessa mesma religião. Então eu fico meio dividido entre ter experiência e saber fotografia. Na verdade, quando eu escrevi isso, eu tava pensando mais no sentido seguinte, é que não se aplica a ti, por exemplo, tá? Porque tu já tinha uma cancha antes de começar a fotografar, porque tu fazia vídeo e... Como é que eu não sei qual é a palavra em português, mas tipo, pra ti já era uma coisa normal. Tipo, o ambiente, assim, um casamento, sabe? Tá naquele environment. Eu já tinha o know-how do casamento. Exato, sabe? Então, pra ti, era uma coisa nova, mas não era tão novo assim. Mas quando eu tava escrevendo isso, eu tava pensando mais no seguinte. Eu não recomendo ninguém tá? A chegar e, ah, vou fazer um casamento e pum, meter a cara e fazer o primeiro casamento sem nunca ter feito no mínimo uns 5 ou talvez uns 10 ou mesmo mais como segundo fotógrafo, sabe? Trabalhando com alguém que já tenha uma certa experiência. Por quê? Porque eu acho que o equipamento não vai fazer a diferença, tá? Não interessa o equipamento que tiver, o que faz a diferença mesmo é a experiência, cara. Porque muitas coisas que acontecem, a única coisa que vai te salvar é a experiência. É como tu, por exemplo, tu tava com uma lente lá e tal, mas não é porque era a Sigma, podia ter sido qualquer outra lente dado problema. E aí, tu não sabe trabalhar com foco manual, cara? Eu tava full. Não, e ainda mais, porque assim, ó, aqui nos Estados Unidos, a galera não casa de noite, né? Todo mundo casa durante o dia, né? Mas no Brasil, por exemplo... É uma felicidade pro fotógrafo. Não, mas também não é tão fácil assim, cara. Tem... Ah, vai sim, fazer um casamento num sol do meio-dia, rapaz. Puf, ah, não. Aí é foda. É, mas enfim. Por exemplo, uma realidade do Brasil, que é casamento à noite. Tu imagina quantidade de coisas que pode dar errado com questão de iluminação, por exemplo, sabe? Eu não sei se acontece aí no Brasil de ter igrejas que não permitem usar flash, por exemplo. Aqui tem bastante disso, sabe? Cara, na verdade, como eu não uso flash, basicamente assim, na igreja, entrou na igreja, praticamente não uso flash. Pra não dizer que eu não uso flash, eu uso flash naquela foto tradicional com todos os padrinhos com a noiva lá no altar. Aí eu uso porque eu tenho que ter uma profundidade de campo maior. Mas a entrada de noiva, tudo, eu uso no máximo o meu HVL20 da Sony. O restante eu uso direto mesmo, normal, sem flash. Como na festa, sei lá? Cara, na festa não, ninguém tem restrição contra o flash. Na festa eu uso direto flash. É, não mas direto na câmera, mas eu uso muito flash a 45 graus com meu auxiliar. Assim, mas enfim, assim, o ponto em questão é... Imagina a quantidade de coisas que podem dar errado, sabe? De problemas, assim, sei lá, que eu acho que só a experiência vai te salvar, né, meu? Ah, não, com certeza. E por isso que eu não aconselho ninguém a meter a cara e, ah, vou fazer e nunca ter participado num casamento antes. Porque tem muita gente que faz isso, né? Eu acho que tu vai estar evitando um problema pra ti e principalmente, sabe? Pensa no casal, né, cara? Imagina o desfavor que tu pode estar fazendo pro casal, né? Não, entendi a tua posição, concordo. Eu acho que tu tem que ter um know-how pra o que pode acontecer de errado e tá preparado pra aquilo, né? Minha dica é, primeiro, tu quer ser fotógrafo de casamento? Tenha sangue frio. Ah, é verdade. Depois o resto rola. E eu pensei em uma analogia muito boa, sabe? Mas eu não sei se é apropriada, cara. Eu pensei aqui, tipo, o cara... Não, deixa pra lá, velho. É meio... Fala. Bagaceiro até, velho. Não, é assim, cara. Imagina o cara que... Imagina até um moleque, tá? Tu vai perder a virgindade. Como é que tu vai perder a virgindade, cara? Tu não vai chegar e já, pum, deitar com uma mulher de cara, entendeu? Sem nunca nem ter beijado uma mulher antes, cara. O que que tu vai acontecer? Tu vai conseguir uma ejaculação precoce e ficar complexado pro resto da vida ainda, meu. Não! Sabe? Mas é, cara. É uma boa teoria. Sabe, começa pelos pouquinhos, arruma uma namoradinha, dá a mão, dá um beijo um dia, e vai indo aos poucos, sabe? Até que quando tu tiver lá no finalmente, é uma coisa natural, que aconteceu naturalmente, tu tá preparado psicologicamente, entendeu? Sim. Enfim. Mas vamos lá, cara. Entendi. Bacana essa analogia. Acho que eu vou usar no meu workshop essa analogia. Não é, cara, né? É, não, bacana, achei divertido assim, acho que vai, o pessoal vai entender rápido com isso. Mas então, bora, né? Então tá, a última pergunta aqui. Que dicas você dá pra quem está começando? Cara, eu ia falar uma palhaçada, eu ia falar não comece, não, é brincadeira, pessoal. Cara, minha principal dica pra quem está começando é assim, ó, busca conhecimento, vai atrás de conhecimento. Se tu acha que tu sabe demais, tu é um merda, tu não sabe nada. Desculpa o palavreado, mas é assim, ó, no momento que a gente acha que a gente sabe demais, a gente se torna um boçal excêntrico que não sabe bosta nenhuma. Então a primeira dica é o quê? Busque conhecimento, seja humilde para buscar conhecimento. Eu, até hoje, eu gosto de ler muitos livros. Quando eu tenho oportunidades, eu vou a workshops. Eu tenho vários workshops que eu ainda quero fazer antes de morrer. Então eu ainda vou gastar muito dinheiro com workshop, acho que vale a pena. Então assim, ó, minha principal dica é o quê? Se tu tem uma meta, vai naquela tua meta e faz de tudo pra conquistar aquela meta. Mas não vai fazer casamento se tu não gosta de casamento. Eu fotografei por muito tempo festa infantil, só que eu já não aguentava mais ouvir patati patatá. Então aquilo lá já tava me deixando louco. Então o que que eu decidi? Eu falei, não, chega, não vou mais fotografar festa infantil. Eu não aguento mais ouvir patati patatá, então eu vou partir pra o quê? Eu vou começar a fazer casamento, vou fazer coisas que me dão mais prazer. Então eu peguei e migrei pro casamento. Então assim, ó, faça uma coisa que você gosta. Se você não gosta de casamento, não faça casamento. Se você não gosta infantil, não faça infantil. Outra dica é o quê? Fotografe porque você gosta de fotografar. Não fotografe por dinheiro. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho. E um bom trabalho só vem quando você realmente gosta daquilo que você faz. Isso é uma coisa muito importante. Eu, quando eu vou fotografar um casamento, eu tô completamente satisfeito fazendo aquilo. Eu me sinto completo quando eu tô fotografando um casamento. Eu me sinto parte do casamento, eu me sinto importante naquele casamento. Então, eu gosto muito de fotografar casamento e eu me dei bem fotografando casamento porque eu gosto daquilo. Então, é importante a gente gostar, buscar conhecimento e focar. O planejamento era uma coisa que eu não tinha falado. Planejamento é muito importante pro fotógrafo. Né? Vamos lá de novo, então. É humildade, responsabilidade. Eu falei planejamento. Tu falou planejamento, uh-huh. Né? Então eu te copiei, então. Mas enfim, é muito importante, então, se planejar e focar. Ter metas, pessoal. Eu tenho um vídeo no YouTube que se chama Vida de Fotógrafo, Acredite. Conta um pouquinho da minha história. Pessoal, pra quem não sabe, eu era um fodido na vida. Tá? Eu andava de ônibus e de bicicleta. Eu ia trabalhar de ônibus ou de bicicleta. Hoje, né, eu não sou crente, mas eu vou falar graças a Deus, eu consegui tudo que eu desejava na minha carreira, né, consegui ter minha casa, consegui ter meu carro próprio, né, consegui fazer algumas coisas que eu não poderia antes graças à fotografia e por ter me entregue totalmente à fotografia. Eu, quando eu vou fotografar, eu tô entregue, eu vou lá, eu faço feliz. Meu penúltimo casamento, eu comecei a fotografar às 3 horas da tarde, saí às 6 horas e meia da manhã. Mas eu 6 horas e meia da manhã com um sorriso no rosto, porque eu estava satisfeito fazendo aquilo. Mas eu já me alonguei demais, então a minha dica é o quê? Faça com paixão que o dinheiro virá. Beleza. E só um parênteses. Vote 66. Não, só um parênteses. Eu sou um fodido até hoje, porque eu uso ônibus e ando de bicicleta até hoje, cara. Ah, mas aí é outra situação, né? Aqui a gente pega o coabão com 200 pessoas no ônibus, que tu não consegue mexer, quando tu consegue mexer, tu chegou no final do chegou na porta de descer, tu viu que tua carteira não tá mais contigo, né? Então... Tô ligado, tu acredita que uma vez eu peguei um ônibus, cara, tava tão cheio, tão lotado o ônibus, que uns caras começaram a fumar maconha atrás do ônibus e ninguém podia fazer nada, porque não tinha nem como ver os caras. Era aqueles dias de ônibus fumar. De graça, sabe? Assim, aí ou aqui? Não, aí em Porto Alegre. Tem um dia por mês que o ônibus é de graça, não tem? Ou tinha, pelo menos. Eu não sei se é acho que é um por mês mesmo, é um por mês. Nesse dia a minha dica é o quê? Não saia de casa. Então tá. Então tá, olha só, no final eu sempre leio os e-mails, certo? E tem um e-mail que eu quero ler aqui que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Perfeito. É do Daniel Kenzo, ele tá no Japão e tu vai ter que me ajudar nessa, tá? Ele fala assim, ó: olá, meu nome é Daniel Kenzo, gostaria de uma opinião sua, Neno, ou do Rafael. No caso seria do Rafael, porque ele que trabalha com Canon, eu não conheço, eu conheço só a Nikon, então tu entra nessa. Perfeito. Beleza? Me botou nessa frita. Tá. Ele fala assim: entrei na roubada. Beleza. Eu tenho uma 60D, comprei com um kit de lente duplo. Arrependido. Eu acho que ele quis dizer aqui que ele comprou com um kit. Com a lente do kit. Arrependido, comprei sem conhecimento nenhum sobre a DSLR. Mas depois comprei a EFS 17x55mm 2.8 e a famosa 50mm 1.8. Ainda não trabalho profissionalmente com fotografia, só fiz alguns eventos, casamentos, photobook, mas tudo para amigos, só que acabei gostando da brincadeira. Estou querendo investir e fazer do hobby minha profissão. A questão é, vou fazer um upgrade. O que pego primeiro? O que vocês me aconselham? 5D Mark III ou EF 70 por 200mm, F2.8L e S2USM. Nossa, ele quer a 60-200 mais top. Tá. Deixa eu acabar aqui, ó. Moro no Japão. É que moro no Japão e tem pessoal de alto nível, equipamento e talento no mercado aqui onde moro. Então quero algo que me dará um retorno visual legal. Fato é que vou comprar os dois, a 5D Mark III e EF 70x200 F2.8. Mas não agora, um passo de cada vez. Qual pegar primeiro? Abraço, arigatou gozaimasu. Eu não sei o que quer dizer, mas o mesmo pra ti. Pra ele também. Daniel, né? Se foi um xingamento. É. Né? O mesmo se pra ti. Vamos lá, Daniel, o nome dele, né? Isso aí. Tá, então eu lembrei do início do e-mail. Daniel, tudo bem? Vamos lá. Cara, eu recomendaria, tá? Tu tá numa 60D, que é uma câmera cropada, que é uma câmera que a ISO alto, ela é horrível, eu sei, eu já usei. Eu aconselharia, em vez de ir do direto pra Mark III, faz diferente. Vende a tua 17-55, porque tu não vai poder usar na Mark III, tá? Porque a 17-55 ela é uma lente pra APS-C, que é pra câmera cropada. Então, assim, ó, investe numa 5D Mark II, que tu vai comprar aí no Paraguai. Vai comprar no Japão aí, baratinho. Se tu quiser comprar uma usadinha, acho que no Japão tu vai conseguir uma usada com garantia. Só uma vírgula, eu acredito que ele não vai vender a 60D. E até é bom ele ter duas câmeras, uma como backup, sim, né, sim, cara? Sim. Então eu acho talvez ele mantesse essa lente aqui, né, pra usar com a 60D. Pode ser. Eu jogaria essa lente no lixo, mas pode ser. Não, ele vai precisar alguma lente, ou talvez deixe a 50 na 60D. Pode ser. Mas vamos por partes, então. Ah. Eu esqueceria a 5D Mark III agora, porque vamos fazer então diferente, cara. Em vez de tudo pra 5D Mark III, vai pra 6D. Tu já tem a 60D, tu já usa cartão SD, vai pra 6D. A 6D, comparação com imagem com a Mark III, é muito parelho, tá? As duas têm imagem muito próxima. Então a 6D é uma puta de uma câmera. Aconselho ir pra 6D, que é bem mais barata. Vai pagar aí $1,800 na 6D. Essa é a nova? É o modelo novo? É o modelo novo. Só que ele é um modelo com cartão SD e não com cartão CF. Né? Ela tem o mesmo sistema de foco da 7D, mas o sistema de foco da Mark III é absurdamente superior. Mas a 6D já rola, entendeu? Já dá pra fazer o trabalho. Mas, enfim, o ISO é bom, né? O ISO é excelente. Eu sei porque comparam ela com a D600, eu tenho uma D600. Sim, não. O ISO dela é extraordinário, cara. É extraordinário. Não tem nem comparação com a Mark II. Ela é muito, muito, muito mais avançada. Mas, enfim. Vai numa 6D, já tem a 60D, vai pra uma 6D. Vende essas outras lentes que tu tem. Fica... ele tem a 50-1.8, é isso? Ele tem uma 50-1.8. Então, assim, a minha dica: vende todas as lentes que tu tem, compra uma... Cara, eu ia falar 24-70, pode ser também a 24-70. Mas eu faria diferente, eu compraria uma 50-1.4 para colocar na 60D e compraria uma 35-1.4 para colocar na 6D. Mas vamos lá, se tu tá acostumado com zoom, compra 24-70. A antiga, não precisa ser a 2, compra a antiga, que é a mais barata. 24-70 na 6D, 50-1.4 na 60D. Depois que tu te acostumar a fotografar com lente fixa, faz o contrário, põe 24-70 na 60D e a 50-1.4 na 6D. Tu vai ter um equipamento muito superior, uma qualidade muito superior do que tu comprar simplesmente uma 70-200. Ou simplesmente uma Mark III com as lentes que tu tem. Acho que respondi? Sim, não. Eu acho que sim, com certeza, respondeu sim. Então... Assim, a minha lógica foi o quê? A minha lógica foi assim, ele vender as lentes que ele tem, ele vai ter dinheiro para comprar 6D, a 24-70, que é uma lente um pouco mais cara, e também uma 50-1.4, ainda vai sobrar uma graninha. Tá, agora tu falou isso, eu me lembrei, o que eu tava pensando enquanto tu tava falando, que é o seguinte, tu falou, vende isso, tal, não sei o quê, só que talvez ele tenha o mesmo problema que eu tenho aqui nos Estados Unidos, a gente não vende nada usado aqui. Porque tu perde muita, muita grana vendendo coisa usada, né? Eu acredito que no Japão deva ser a mesma coisa. É, aqui no Brasil também, né? Eu vendi uma Mark II agora por R$2.500. Eu, pra mim, não compensa vender nada aqui, não. Quer dizer, eu vendo quando eu vou no Brasil, né? Mas eu digo assim, se eu tenho que vender aqui nos Estados Unidos, pra mim não compensa vender. Ah, sim. É tão barato que eu fico. Mas tu vem pro Brasil? Vou direto. Ah, então tu deve vender direto, né? Pato, toda vez que eu vou pro Brasil eu troco todo o meu equipamento, né? Ah, é sério, literalmente. Literalmente, eu troco todo o meu equipamento. Mas então tá, cara, eu acho que encerramos aqui, né? Vamos falar um pouco agora sobre as tuas páginas lá, cara? Cara, pode ser, eu não gosto muito de falar sobre mim, mas vamos lá. Não, é bacana, não é questão de estar falando sobre ti, mas eu acho que é uma coisa muito importante até pra quem tá escutando, porque, por exemplo, vamos falar do teu canal do YouTube, que Sim. Tu tem lá, que é a Escola de Fotógrafos, certo? Que é aquela bagunça lá. É, que tu tem, por exemplo, que é a vida de fotógrafo, não é? Como é que... Cara, assim, eu tô com esse projeto já faz acho que um ano e meio esse projeto do Vida de Fotógrafo, que é o quê? É dar experiência pro fotógrafo que não tem experiência. Mas como assim? Eu vou levar ele num casamento comigo? Óbvio que não, né? É um making off, né? Que tu faz. Exatamente. Eu mostro como que eu fotografei uma sessão, como que eu fotografei um casamento. E vou mostrando essas partes, vou mostrando o resultado, como que eu cliquei o resultado. Pra quê? Pro fotógrafo inexperiente ir adquirindo experiência através da minha experiência. Opa, desculpa. Através da minha experiência. Então ele vai o quê? Ele vai entendendo como que eu penso a fotografia no casamento, como que eu executo a fotografia no casamento. Pra quando ele chegar, tiver aquela dúvida, o que que eu vou fazer agora? Ele já sabe, não, pô, eu vi no Alan que ele faz isso. Então acho legal porque assim, a minha concepção de fotografia é o quê? Eu, como acabei virando um educador de fotografia, não era a minha ideia, eu acabei virando por convite de uma escola aqui do Sul, acabei depois gostando e fundei a minha escola. Eu virei educador por quê? Porque eu vi que havia uma necessidade de troca de experiência. E eu vi outra necessidade também. No Brasil, a gente tem muitas pessoas carentes, né? Não falo carente de carência, né? Que não tem atenção, mas carência de informação. De formação e carência também de ter dinheiro para pagar um workshop. Então eu fiquei assim, poxa, eu gosto de ensinar, eu quero que a profissão cresça no Brasil, o que eu posso fazer para melhorar? Vou gravar vídeos então, vamos gravar vídeo para ensinar o pouco que eu sei, passar adiante o pouco que eu sei, para esse conhecimento que eu tenho não morrer comigo. Então eu comecei a gravar esses vídeos, cara. Então muita gente que não tem condições de pagar um workshop comigo, vai assistindo os vídeos, vai conhecendo um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vai aprendendo algumas técnicas que eu utilizo e com isso o trabalho dele vai crescendo junto, né? E a minha grande ideia é o quê? Que como eu tive essa oportunidade de mudar de vida através da fotografia, eu espero que todos que estão entrando na fotografia consigam mudar de vida também. Porque eu sempre falo nos meus workshops, por que que eu dou aula de fotografia, por que que eu dou todos as minhas barbadas, todo o meu conhecimento no meu workshop? Porque eu penso assim, ó, quantas noivas casam no Rio Grande do Sul toda semana? Com certeza mais de 200 no Rio Grande do Sul por semana. Só que, cara, eu sou um. Então, se só eu tivesse conhecimento e não passasse para mais ninguém, só uma noiva teria um foto de qualidade. Não que eu seja o detentor do conhecimento, mas eu sou um dos fotógrafos que tem o conhecimento. Então, digamos assim, só uma noiva vai ter umas fotos legais? Não, eu quero que todas as noivas tenham fotos legais, né? A minha meta é o quê? Que não exista mais aquele caso assim, ah, o meu fotógrafo foi ruim, ah, as minhas fotos ficaram ruim, ah, eu não gostei das minhas fotos. Eu quero que todas as noivas falem o quê? Ah, eu adorei minhas fotos, o meu fotógrafo era muito bom, o Brasil tem excelentes fotógrafos de casamento. É isso que eu quero, essa é a minha ideia, né? E que todo mundo tenha a oportunidade de ser feliz na vida e ter os seus bens materiais, que é importante ter bens materiais também. Por incrível que pareça, às vezes os bens materiais eles nos suprem necessidades. Por exemplo, eu preciso ir no supermercado, eu pego meu carro e vou. Antes, quando eu tinha que ir no supermercado e fazer um rancho, era uma puta mão de obra. Eu tinha que pegar o ônibus, ir até lá, fazia todas as compras, chegava, né, tinha que pegar um táxi, pegava o táxi não me largava dentro de casa, ele me largava um pouco antes, porque minha casa para chegar aqui era areião e o carro não descia. Então eu tinha que fazer, sei lá, 5 viagens até o táxi, ou às vezes eu pegava, ia até em casa, pegava um carrinho de mão, botava os mantimentos que eu comprei no supermercado, descia toda a lomba com aquele carrinho de mão. Então são coisas que vão facilitando a nossa vida, e a gente vai e o conquistar eu acho muito legal. Por mim, eu gostaria que todas as pessoas fossem bem sucedidas. Claro, eu sei que pela lógica do capitalismo é impossível isso, porque algumas pessoas vão se esforçar mais que outras. E a grande questão para chegar a algum lugar é tu te esforçar. Muita gente me fala para mim, Alan, eu vejo o trabalho do fulano de tal lá, eu não gosto muito do trabalho dele, mas ele é famoso. Eu falei, tudo bem, tu pode não gostar do trabalho dele, mas alguém gostou muito do trabalho dele e ele fez por merecer chegar na situação que ele chegou. Ninguém chega de graça a lugar nenhum, né? A única pessoa que chega de graça a algum lugar é o cobrador e o motorista, né? O resto, ninguém chega a lugar nenhum de graça. Todo mundo paga para chegar, né? Então, é mais ou menos isso. A minha ideia é o quê? Difundir conhecimento. Por isso que eu tenho esse canal no YouTube. O meu canal mesmo é Alan2905. Por quê? Porque quando eu cadastrei, eu não sabia colocar a Alan no link, então ficou Alan2905. Mas eu acho que tem como te achar só como Alan Eli. Não, sim. Se botar, tem como achar, mas o meu canal é Alan. Mas é importante, é com dois L's e dois L's, né? Alan com dois L's e Alan Eli com Y e dois L's também. Isso. Mas eu vou deixar o link ali embaixo. Então, tá, não, excelente. Então eu criei esse canal no YouTube para receber dúvidas, responder as dúvidas e ajudar o pessoal a crescer e para todo mundo ter uma oportunidade legal na vida. Belezura. Com relação ao teu workshop, eu tô errado ou tu tava selecionando uma pessoa que tu não ia precisar dar nenhum investimento, alguma coisinha ser de graça? Sim, eu tenho um projeto que eu tô tocando já faz uns 2 anos que eu toco esse projeto, tá? Primeiro eu chamava pessoas para ir comigo fotografar casamento. Além disso, eu pagava um cachê para a pessoa e eu ensinava para essa pessoa também fotografar. Só que acabei tendo alguns problemas porque, cara, eu não tenho tempo de ensinar ao mesmo tempo e fotografar bem o casamento, né? Então, claro, às vezes a pessoa meio que ficava meio deslocada e eu achei melhor cortar isso. Então, o que eu criei agora? No meu workshop, a pessoa que não tem condições de pagar no workshop, eu cedo uma bolsa para eles, tá? Eu tô fazendo isso já há uns 3 meses. Para os workshops meus, se a pessoa me comprovar que ela é carente financeiramente, ela recebe uma bolsa de estudos no meu workshop. Eu fiz isso porque, cara, eu tenho 27 anos de idade e, assim, o mundo foi muito legal comigo, me acolheu muito bem e eu consegui meu sucesso muito rápido. Então, eu gostaria de agradecer esse retorno que eu tive e a forma que eu não tenho como investir dinheiro em projetos sociais. Até eu já investi alguns valores em projetos sociais. O ano passado a gente fez uma palestra que a gente arrecadou 3 mil reais nessas palestras. E eu peguei o valor inteiro e dei para obras de caridade. Bacana. Mas eu não tenho condições de fazer isso todo mês, né? O meu orçamento ele já é bem restrito aos meus gastos. Então o que eu pensei? Bom, eu tenho que voltar à sociedade todas. Eu tenho que mostrar gratidão por tudo que eu conquistei. Então eu comecei já 3 meses atrás a ceder bolsas. Eu já participaram dos meus workshops, acho que uns 8 a 10 bolsistas, né? E agora nesse meu tour pelo Brasil vão ser 23 cidades, e das 23 cidades acho que o total vai ser em torno de 60 bolsistas, né? Que vão ganhar o workshop totalmente de graça. Tá, só uma observação, que vão ou que já ganharam? Não, eles vão ganhar porque... Não, eu digo, tu já selecionou, ainda não... Ainda não selecionei todos. Como que elas podem entrar em contato contigo? Cara, pelo e-mail. É o e-mail de contato, ws@leili.com.br. Por que a gente não selecionou todo mundo? Porque assim, cara, eu recebi e-mail de pessoa mandando e-mail pelo iPhone ou pelo iPad. Então essa pessoa automaticamente já está excluída, porque ela não é uma pessoa economicamente carente, né? É claro. Se é uma pessoa que tem um iPad e um iPhone, né, não é uma pessoa que precisa do dinheiro. Perfeito. A não ser que ela tenha um iPad, um iPhone e more de aluguel na favela da Rocinha, mas acho que não deve ser o caso de ninguém que mandou isso. Então essas pessoas que mandam e-mail de iPad... Não, mesmo iPad, assim, porque iPhone, esse iPad e esse iPhone tem conta todo mês, né, cara? Você exatamente. Tem conta pra manter um iPad, um iPhone. Então a gente tá selecionando por carência mesmo, que nem algumas pessoas... Como eu pedi para colocar o nome inteiro, a gente faz aquela pesquisa. A gente pesquisa pelo nome da pessoa no Facebook, no Google. Aí tu vê pessoas com fotos andando de carro, né, com fotos em Fernando de Noronha. Nem eu conheço Fernando de Noronha e a pessoa conhece. Então ela não tá precisando, né? Então assim, eu tô tentando conscientizar o pessoal que assim, ó, pessoal, para todos que precisam mesmo conseguirem as suas vagas, é imprescindível que só mande quem realmente não tem condições de pagar. É, quem realmente é carente e realmente não tem provimento financeiro para pagar o seu workshop. Né? Então, assim, as pessoas estão ganhando, a gente já selecionou para essa trilha das 60 e poucas vagas, a gente já selecionou 15 ou 20, tá, que já ganharam, ainda vai ter mais 40 vagas aí que a gente vai dar no decorrer. Porque ainda os workshops vão acontecer, né? O primeiro está marcado para 10 de junho, então ainda tem muita água para rolar ainda, né? Belezura, então, meu. Por enquanto é isso. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Cara, não, só incentivar o pessoal a buscar conhecimento e não desistir nunca. Acho que às vezes a gente se auto-julga demais, né? Se auto-flagela, a gente... Ah, meu trabalho é muito ruim, eu não vou conseguir cliente. Cara, se teu trabalho é muito ruim, tu não vai conseguir cliente, estuda mais. Ou às vezes tu tá te julgando demais, eu me julgava demais, eu achava que meu trabalho era muito ruim, e ele não era muito ruim, era só ruim, né? Então, começando a melhorar o teu trabalho, tu vai conquistar mais clientes, tu vai conquistar uma autoestima melhor. E nada melhor do que tu acreditar naquilo para te conseguir vender aquilo, né? É importante muito tu acreditar. Então, a minha dica é o quê? Bola pra frente, pessoal, tá? Se não tá acontecendo hoje, amanhã o sol vai voltar de novo, então tente mais uma vez, né? É isso daí. Beleza, cara. E eu tenho só a agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que eu tô falando em nome de todo mundo que tá escutando, tá? Porque foi bem interessante, foi bem, bem legal. Tem muita gente aí que tá pensando em começar a fazer fotografia de casamento, né? Fotografia social. E eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar todas elas. Pô, bacana. Espero que alguma chegue. Muito obrigado e falou, pessoal. Boas fotos pra todos aí. Falou. Obrigadão, hein? Um abraço. Tchau, tchau.